1991, decola Zuno 4, controle agora 198, bom voo. 198, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, total 9911, decolou na Momo. Total 9911, sobe para 310, vigilância radar. Sobe 310, 9911. 3330, Bravo Eco, não tem nada. Em frente, primeira direita, via Juliet, ao ingressar na Alfa, 286, 1013, notinha, por voo, Mike Tango Juliet. Primeira direita, Juliet Alfa, vamos lá, 286, Mike Tango Juliet. Tá 3517, o centro autorizou sua proa de Apino. Direto a Apino, obrigado. Controle é o 5514, voltando. Liga. É solicita com o final 150, senhor. Realizado, 150. Graças. Aracaju. 5514, direto Aracaju, muito grato. Salvador, muito bom dia, Alfa Romeo, uma equipe com Juliette, espera dar uma olhada pronto. Mike Tango Juliette, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 040 graus com 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, Mike Tango Juliette. Centro Recife, frequência 260, alterno 288. Recife 260, 288, obrigado, é um bom fim de semana. É mais. No 434, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, frisada final no 0. Descendo para 2000 pés, 3, autorizado procedimento. Alexandre, isso é 3153. Tô 05 de Becker pra Becker. Bom dia, o Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, sobe para o 280, vigilância radar. Para o 280 na mão, Mike Tango Juliette. Foram 434? Na escuta, você. O senhor está em setor de Gil? Ativo, grande dona. Não foi de dona não, 434. Então, pra, voo no 434, foi de dona descendo para 2000, vem formar estabilizado. Total 991? Siga 991. Chame Recife, 12545, alterna 1685. 2545, 2685. Bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia, é o Tanser 179, do portão 11, sente da Kilo. Já temos aprovado 340 para Guarulhos, pronto para 4? Afirma comigo. Delta 3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Uperística 50, decola pistola 0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, subida da Euleda, após Leda, direta posição B10. Controle 1-9, decimal 8, torre 1-8, decimal 6, acione o código 5461. Delta 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, decolando da 1-10, vamos ter a proa até cruzar 2 mil pés. Saída da El, posição Leda, após Leda, voa direto, Bidev, Perampo, eu esqueci 50, controle 1098, torre 1186, transporte 5461. E correto, se enquanto estiver com o momento. Para o site do 5-4 a bordo, 350, alterna Guarulhos. 1-5-4-3-50 Guarulhos, taxa direita via Gillette. Ingressar na Alfa, transfira a torre 286, altinho 1013, bom voo, tá 3-1-5-3. Gillette, Alfa, 286, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 1-4-3-4 agora. 1-4-3-4, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 1-0. Guarda, 3-4 agora. Salvador, bom dia, 3153, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 03, 0 graus com 04 nós. Aqui decola da 0, Papa Romeu, Mike Tango Juliette, chama Centro Recife, 12545, alterna. 2645 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 685. Sucoto 208, desce, mantém o 050, sem identificação, chega na marca. Delcio, copia? Afirmo. Aprovado então, trip 5345, de Salvador para Ilhéus, nível 280. Direto, Ilhéus, decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva direita, cumpra o perfil da subida da El Leda, após Leda, aí sim, direto, Ilhéus. Controle 119.8, na torre 18.6, acione o código 5460. Autorizado 2.0, direto, Ilhéus, decola 9.0, mantém a reta após 2.000, cumpra da El Leda. Posso 5460, o código remoto do pátio principal, chame quanto para o espectro, né? 5460, pode chamar para o espectro, né? Livre pouso, 4 espada agora. Então 3153, decola os 29, controla agora 119.8, bom voo. 19.8, graças. Delta 3153, passando em 800, lá de Vadael, Oleda. 3, contato radar no decolagem, suba 380, saída da El. Saída da El, guardando a velocidade, vá na proa de El. Autorizado, direto da El. Direto da El, graças. No 434, solo aos 30, direita 121, decimal 9. Direita 129, 434, sim, obrigado. Pelo 434, táxi autorizado, Alfa, Juliette, bate 1 no portão 7. Alfa, Juliette, bate 1 no portão 7. Pelo 434. Quilo Zulu, Serra Novembro, Tango Romeu. É Ituba, no interior do... Iritiba. Ok. Serra Novembro, Tango Romeu, radial ideal é 321 de Salvador. O plano é Yankee, 40 milhas, cancela e visual prossegue no 065. Decola então na pista 17, curva esquerda, curva perfil subida Momo, Albo, após Albo, direto a ideal 321. Controle 119, decimal 8, a torre em 18, decimal 6, e o código 5433. O, tem condições de decolada 35 com curva esquerda na subida Momo? O vento é de 50 graus com 4 nós. 5345, autorizado, chame táxi. Visual qual nível, Kizu? 5, então sai visual no corredor Axé Cachapéu, justamente restrito o no mil pés, aguardando direto, então, diretivo. Controle 198286, acione 5433. Está então na 35, inicialmente restrita 1 no 1000 até a liberação do controle, com curva à esquerda 35 então. Está livre, táxi 70, estação na sua frequência, aguarde transferência, visto que os grupos POBD. Azul 050-4208, pode prosseguir, tira 4208, 10 para 2000 pés, QNH 1093, livre LS e aposto estabilizado. Para 2000 autorizado em LS, feliz 13, aposto estabilizado. Então 3153, Recife 1251, secundária 3325. Aqui com 3325, graças. Eco Delta, plataforma Manati, está no pátio 4, decola pista no 7 com curva à direita, via corredores ou direto, em coordenação controle 198, a torre 186 para decolagem, acione o padrão 0125, Eco Delta. Proteja, por gentileza. Transponder 25, parte 4, qual é o B? Vitor 186 para acionamento táxi decolagem, informação em curso é aquilo, altitude 1013, bom voo, Eco Delta. Lu, confirma que é o B? 06, da presente torre 186, ingresso pista 35, altitude 1013, quilo em curso, boa viagem. Para ingresso, torre 186, ok? 3179 no 11 para pushback e acionamento. Autorizado, chama o táxi na 3179. Chamar a táxi. Solo 35345 para o táxi, 61 na borda, 1h30, altera Salvador. 1h30 Salvador, táxi autorizado via parte, Juliette, ingressando na alfa, transfira 286, altitude 1013, bom voo, trip. Via parte, Juliette, alfa, quando plantou 286, 5345. é o 4208. 74208, torre 3086, bom pouso. 86, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4208, estabilizando X-ray. 4208, bom dia, baixada travada. Confirma, baixada travada. Sente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 040 graus com 4 nós. Autorizado no zero, 4208. Bom dia, 6225, a sua identificação desce ao nível 050. 050, chegada BONF, o 6225. 050 na BONF, é o número 1, senhor? Positivo. Libera a velocidade, 6225? A critério do comandante. Obrigado. Chama em posição, tá? 3179. Vem chamar. Eficiente, devido a tráfego na final, mantenha o ponto de espera, o 5345. Mantém. É contagem metida em Vera Cruz? 402 no POB, de Salvador para Salvador, sobrevoo e torre metida em Vera Cruz. 198 é o controle. 186 Torre, acione 0127, Índia Novembro. Da presente, 286, altímetro 1013, formação em curso, aquilo bom voo, Índia Novembro.